dele a carta escrita e o mundo não leu. Ele é a verdade e o mundo não creu. Ele é felicidade e o mundo rejeita. Ele é paz, ele é vida e o mundo não aceita. Em meio à tempestade ele é o abrigo, e nas horas difíceis é o melhor amigo. É o tesouro esquecido, não mais procurado. É o consolo do triste, do desesperado. É a alegria que um dia o homem perdeu. Resumindo tudo, ele é o Filho de Deus. Ele é a carta escrita e você pode ler. Ele é a verdade, você pode crer. Ele é a felicidade pra ninguém rejeitar. Ele é paz, ele é vida, você pode o abraçar. Ele é o abrigo, e nas horas difíceis é o melhor amigo.